plástico e menos água, cada vez mais casca e menos substância. O veneno apenas fortalece a praga e a nau da insensatez sem freio avança. O passado já não traz aprendizado, o futuro se tornou uma ameaça. Todo espaço está policiado e a conduta mais comum é a trapaça. A caixa de Pandora escancarada das redes liberou o ódio anônimo. O medo é a arma mais usada e a pior derrota é o desânimo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo. Os emojis são os novos hieróglifos. Não há como fugir dos algoritmos. Agora querem extinguir os livros. Por que será que ainda estamos vivos? Certezas proliferam nas cabeças. No espectro da tela estão ilesas. Disparam sem parar nos olhos fixos. Os movimentos de milhões de pixels. As vozes multiplicam seu alcance. Nos mitos do OnlyFans fãs não tem romance. Ninguém mais compartilha a mesma história. Se tem o Google, para que memória? Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo. É isso. Para acertar o avanço desse IA, você ia trabalhar, ela vai te descartar. Pão e circo agora é luxo, seu lazer te compromete. Sua renda universal, futebol agora é bet. Os acordos de Abraão pra um mundo mais inerte. Seu dinheiro é Bitcoin, sem a massa nesse acesso. Celular são seus grilhões, aplicativo é contra estresse. Seus amores e ilusões, nunca mais fez uma prece. O forasteiro se tornou um inimigo, pra quem de sua ignorância se orgulha. Normalizando a fome e o desperdício, a morte, a violência e a tortura. Não há como não saber das coisas coletivas e das intimidades, mesmo sem querer saber a força de todas as tragédias e futilidades. O fato é só mais uma narrativa na desinformação radioativa. A água ferve no planeta Terra, não há como fugir dessa panela. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bem-vindo ao novo mundo.